Bom, 888, reautorizado, nível 050. Bom, noite, 888, tem uma aeronave para aproximação com devido a problemas técnicos no trem de pouso. Controle de Salvador, boa noite, Chiné, 6363. Anania 313, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, após 2.000 pés, autorizado direto Libra. 360, após 2.000, direto Libra, 6363. Bom, 888, reautorizado nível 060. Vai para destino no 060 agora, então. Boa noite, 88. Visual com campo na final, azul 2782. 2782, chame a torre em 198, decimal 95. 198, 95, 2782. Torre Salvador, azul 2782. Azul 2782, autorizado pouso, pista na 0, vento na 30 graus, 05 nós, informo pista molhada. Livre pouso, está baixado e travado, azul 2782. Gol no 170, tem condições de estar presente já com a revista 366? Vai ser a vista 366, desça para 2500 pés, ajuste uma 015, autorizado para o segmento R9, pistona 0. Vista 366, desça para 2500. Após a primeira espera, autorizado direto para a vista 367. Então, confirmando, vai completar essa espera, após o rebloqueio em bom, firmo na prova do Serra Vista 367, boa noite, 88. Firmo. Gol 2175, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 8. É, 251288, para o gol 2175. E o 5972, desconsidere a espera na posição bom, vetor para sequenciamento, curva direita proa 250, limite radial 280 Salvador. 240 na proa, limite radial 280 Salvador. Isso, 5972. E o 5972, complete redução de velocidade 220 mais. Já mantendo 220. Gol no 888, tem condições de curvar a direita na proa do Serra Vista 366? Agora então na direita na proa do Serra Vista 366, boa noite, 88. Salvador, confirma o vento para o azul 2782. Vento 130 graus, 05 nós. Gente. Está atingindo 060, boa noite, 88. Bom, 888, desça para o nível 050. Dá o 050, boa noite, 88. Na prova 366 ou 367? 8-8-8. Autorizado, senhor, Vitor 366, gol no 888. 366, 8-8. 5972, confirme a mínima limpa que pode reduzir. 210. Reduza para 210 mais o Rio 5972. 210 mais, 1-1-7-0, complete procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, decimal 9-5. 2, só 9-5-1, direita 1-2-1, decimal 1, boa noite. 2-1-1, obrigado. Bom, 888, deixa para 25-00 PES, ajuste no 0 no 5, autorizado o procedimento a RNAVE, pistão no 0. Bom, no 0 no 5, deixa 2-500, autorizado a RNAVE, pistão no 0, bom, 888. Canal 6-1-3, chame centro Recife, 1-2-5, decimal 1, alça RN 1-2-8, decimal 8. 1-2-5-1, TRN 1-2-8, 3-3, boa noite. Rio 5972, curva esquerda, proa 210, limite radial 260 de Salvador, desça para o nível 050. Esquerda 210, limite radial 260 de Salvador, descendo 050. E o 5972-23 milhas oeste de Salvador. Realiza uma navegação na proa de Duna, desde inicialmente para 4 mil pés, e ajusta na 0 no 5. Para 4 mil na proa de Duna, e o 5972. Está 1, deu 1, não está. Voo 1888, complete procedimento, chame torre, 1118, decimal 95. Boa noite. E o 5972, confirme, será fazer o procedimento em Debeslu da pistola 0? Positivo. A gente desce para 2000 pais, o agistama 0 no 5, autorizado, procedimento em Debeslu, pistola 0, reporte estabilizado. Para 2000 pais, eu vou reportar a pistola 0. Boa noite, 88, autorizado, pouso, pistão na 0, vento 1, 30 graus, 05 nós, pistão úmida. Eu repouso na 1, 0, boa noite, 88. Rio 5972, complete procedimento, chame torre, 18 decimal 95. 95, obrigado. Boa noite. Salvador, boa noite, ó, Rio 5972, final de 8 milhas. Rio 5972, boa noite, continue a aproximação, bate pista livre. Angicha no 015. Direita 1, 2, 1, decimal 1. Direita 2, 1, 8. Rio 5972, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 059. Sem pouso, Rio 5972. Rio 5972, sala 04, direita 121, décima 1. Boa noite, 4980, no ponto de espera pronto. Azul 4980, boa noite. Autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 120 graus, 05 nós. Alinhar e decolar no 0, azul 4980. 4980, decolar 207, chame o controle, 120, decimal 8, meu voo. 208, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, esse é azul 4980, decolou na sua escolha. 980, contato radar, suba via Pouca para nível 310. Sobe 310 via Pouca 4980, poderia voar na proa de Aracaju com referente? Pode andar com Recife, boa distância. Ok, na sua escolha. Voe direto Aru. Sente, voando Aru, 4980. 224, contato radar, voo direto Serra Vitor 368 para final do procedimento RNAVE. Desça e mantenha 4 mil pés, PNH 1095. Astro 980, passa nível 180, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. Recife 12685, alterna 12545, azul 4980, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, boa noite, 970, contato radar, desça via chegada a Mari para o nível de voo 050, aguarde o final do procedimento RNAV. Via Mari 050, aguardando o RNAV, está na 3079, é possível voar da presença 368? Aguarde para o 368, é o número 2 na próxima. Salvador, boa noite, tá? 3305 com a espera da 10, pronto. 3305, autorizado, né? Decolado 10, vento 1 no 00 graus, 59. Ali decola, canteiro 10, tá? 3305. Na 3305, decola os 20, 0020, 00, controle 120, edição 8. 08, boa noite, boa televisão. Só treme a ver. Só que tomou boa noite, tá? 3305. 3305, contato radar, sua via PUCA para a nível 330. Via PUCA, 330. Lado 70, voe direto Serra Vitor 368, desça e mantenha 4.000 pés, que legal no 095, autorizado final do procedimento terminado. Direto 368, 0105, 4.000 pés, autorizado. O 1970 inicia redução para 1909, vai seguir tráfego 1h07 na aproximação final, é 2318 da Alchemy. Afirmativo, inicial redução, voo 1970. Coordenação, são 3305. CME estabilizado na RINAV, só para o Gabriel Chané 24. CME 224, completo final RINAV, chama a torre 1-8. 295, a torre RINAV 24, boa. Salvador, Chimé 624, visual final da RINAV, visual com campo. CME 224, continua a aproximação, já tem autorizado o pouso, pistão 0, vento 1, 30 graus, 5 nós. Livre pouso na 10 do Chimé 24. Chimé 305, passa 150, solicite diretamente a Recife na frequência 1685, alterna 12545. Boa. Do procedimento, 970. 1970, complete final RNAV, redução para aproximação, chame a torre 1895. RNAV final, reduzindo, chama, confirma, prevaz? 118, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Torre, boa noite, 1970. Um 970, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua e aguarda, pro voo na 970. Salvador, boa noite, Federal 9973. Federal 9973, mantém o ponto de espera. É, 224, solo 30, direito 21, decimal 1, solo. Direito 1970, vento 1, 30 graus, 5 nós, autorizado pouso no zero. Pouso. Grau 9963, autorizado, né? Mantendo zero. Ali mantendo zero, 9973. Zero, solo 33, direito 21, decimal 1, solo. Direito 21, decimal 1, solo. Pronto, autorizado a decolar, 9973, vento 1, 30 graus, 5 graus. Federal 9973, decola 34, controle 1, 20, decimal 8. Controle 208, obrigado. 9973, decolou na sua escuta, se possível, direto dela. Federal 9973, contato radar, suba via da El. Posição, suba direto Leda para o nível 360. Direto Leda para o 360. Salvador, o azul 4959, pronto no ponto de espera da 10. 4959 autorizado, aliás, decolar 10, vento 130, graus 89. A linha decola azul 4959. Controle Federal 9973. Diga. Cruza 180, seria possível coordenar a prova de combate para o Federal? Federal 9973, solicite diretamente a Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 8. 251, 228, obrigado. Boa noite, 1354, contato radar, voe direto, Serra Vitor 368, desça para 4 mil pés, QNH 1095. 368, 4 mil, Controle Salvador, é o azul 4959. 4959, contato radar, suba para nível 140, direto coral. 140, direto coral, azul 4959, se possível, deseja manter o perfil. Obrigado, manter o perfil, via coral. Mantendo o perfil, azul 4959.